bom dia para o pushback e acionamento, portão número 4. Portão 4 autorizado, 9098, chame para. Autorizado até 9098. Posição 3, é o número 2 no setor, mantém a guarda. Fica Canal Verde Lima? Possível, está autorizado até o 7. Sim, está autorizado até o 7. Qual o canal Verde Lima? Ajuda em 535 após início do Bandos da Tan Retavar, autorizado o pushback, chame o táxi. Após a passagem do pushback da Tan, início do funcionamento. Salutan 9098 para o táxi 157 a bordo, alterando João Pessoa com 4 horas de autonomia. Autorizado pelo posto para via Índia, direita 1895 com 1014, bom voo 9098. Direita Índia 1014, 1895 a torre, bom dia, da 9098. Solo, Oxen Nelson, November Lima, informando o término do reboque na posição 07, grato, bom dia. Fugir. Deltan 9098, bom dia, no ponto de espera da 10, pronto. 9098, autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento 1, 00 graus, 12 nós. Autorizado, alinhar e decolar, Deltan 9098. Táxi Azul 2535, POB 1, Uru 2, autonomia 3 horas e 20, alternativa fixa. Sorgada direita vem de ponto de espera, torre 1895, 1014, bom voo 2535. De autorização. localizado direita via Índia, no Ponte Pera, 1895, azul 2535. 0098, decolar 227, controle 120, decimal 8. Especial 8, boa noite. Salvador, Elsa 9098. Sim. Boa noite, está cruzando 1300 pés. 0098, considero o contato radar saída Borba, livre extensão 350. Estou vindo para o 350, Elsa 9098. Pisulo 10 até Dubai, depois o Pisulo no meia, próximo conforme rota. Pista na 0, primeira direita, a subida da EL, transição ótima, transpondo 5054, controle Salvador 208. Chegou o ponto 129, só confirmando após pós-mo direto com fins, direto Chomod e prossegue o teu destino conforme a rota do plano. Aqui, ó, após pós-mo direto com fins, direto Chomod e depois conforme o plano, gol 129. Turcão, corrigindo, tá no parte 3, chame pronto pro Tivex Saneto. Chama lá, pronto, gol 129, parte 3. Azul 2535 autorizado, alinhado e decolar, pistola 0, vento 0, neve 0 graus, 07 nós. Autorizado, alinhado e decolar 1-0. Pega o treinamento da China 62 Mono, 805, bom dia. Portão 5 autorizado, 625, no chama o taxi. Muito bom, portão taxi 625. Livre, chama o táxi, gol 1229. Azul 2535, decolador 32, controle 120, decimal 8. Controle 1208, azul 2535. Chama 0098, chama Recife em 126, decimal 85. 2085. Controle Salvador, azul 2535, 1200 pés para nível 340, cidadão. 2535, contato radar, saída da Elso, para o nível 340, Veleda. Leda, nível 340, sou autorizado até o ponto de espera via Índia 2285, Juiz 1014, Oxiné 6251, bom voo. Para o próximo voo, 229, com 1.810, passagem de 5.000. Zona 229 autorizado, seguir a Bianca, no ponto de espera 2895, ajuste no 014. Azul 4-0, 4-0, Charlie's correct. Clear tall, Salvador, Tucina, Bravo, Charlie, Foxtrot, Confins Airport, flight level 360, via flight band route, direct to Zop, then join Upper Zulu 2-1 until Utgear, and then Upper Zulu 2-1. Departure 1-8-1-0, right turn, Harbor departure, then LFO position, and then flight direct to Zop, score code 5071, so the departure control 120.8. Tachueto, Confins, by level 360, running 1-0, exception, flight Arbor, Celesta, Sozop, Upper Zulu 2-1, overboard, squawk, port, Tachueto, 7-1, depart control, 2-0, small 8, azul, 4-0, 4-0. You are correct, call me back to push back and start up. No problem, azul, 4-0. Zona 1-9-1-0, did you call me? Can you say 2,500, about the station, 28104, clear the alley procedure and become established. 1500, 1014. We call you established. Now, runway 10. Azul 42, correção, azul 2535. Recife, 126, decimal 0. 1260, azul 2535. Número 229, autorizado, alinhar e manter pista na zero. Chegar 6251, decolado às 40, controle 120, decimal 8. 208 graus, boa noite. Na minha 251, bom dia, contato radar, saiu Gael, sul para o nível 360, voando líder. Na polícia em Leda, sobre o 360, saiu Gael, 6251. Gol 12, 29, autorizado, decolar, pistola 0, 0, 9, 0 graus, 0, 5 graus. 29, decolado às 44, controle 120, decimal 8. 08, voador, voo 219, decola, passando em 506. Voo 229, contato radar, saída da EL, nível 360, beleza. Da EL, passando para a Step Vita. Uma, dois, cinco, uma, tudo bem, mas eu prefiro a saída do display. Não tem, não, quero ver. Dois cinco um, neste no centro de Recife, número 2000, decimal zero. Número 251. Linha 251 para cima. Centro de Recife, número 2000, decimal zero. 60, graças, bom dia. autoriza o Gol 229 para o automático? 1229, você está para Recife, 126190. A gente tem uma 910 com o Volo Tower 118-195. 118-95, along there. Tower 1 Diga, Argentina, 1910, Sable, Spinal Cord, 1-0. Passa muito bravo, por si. Sou bravo, solicito a utilização do nosso posição número 5. Autoriza até 5, chame a pena. Positivo, obrigado, senhor. Iniciando o verbo. Argentina 1910, clear to land runway 10 windy 100 degree 08 knots. Clear to land runway 10 Argentina 1910. Paulo Salvador, aqui é o Gol, Golfo Uniforme Vitor. Possível. Golfo Uniforme Vitor, no pátio 3, na posição 3 ou meu, solicito autorização de reboque para o pátio principal O FIM é número 2. Ok. Então, tráfego da Avianca agora iniciando reboque neste pátio, observe e após o mesmo está autorizado. Chame para ingressar no pátio principal. Corpo uniforme Vitor chamará para ingresso no pátio principal. Argentina 19010 on the ground, T5V4, turn right, ground 121, decimal 9. 121, decimal 9, and the next right. Good morning, Argentina 1810. Argentina 1910, taxi approved. Fly taxiway Alpha, taxiway Juliet, until stand 10. By Alpha Juliet, gate 10, Argentina 1910. Salvador, aqui o aviante Alfa Vítor Bravo. Podemos ingressar no pátio principal? Após o Argentina, tem 137 da Argentina na Taxi Alfa, já está autorizado até o portão 10. Após o mesmo, o senhor segue o reboque. 68, controlando 368. 368. Ok, 195-1-1, investido 150. 95-1-1, assistindo a identificação de chegada Mari, desço para 050, voando Mari. Frente Mari, desce 50, 95-1-1. Ok, né? Para o quadrando? Salve Salvador, aqui o avião Alfa Vitor Bravo, estacionado na posição 5. Obrigado e um bom dia. Estamos a call assist center 126.0. Estamos a dirigir o copo sobre o control. Estamos a 406 de o copo. Roger. Center at level 260 and call assist center 126.0. Enable 128.80. Call assist center on the frequency 126.0 is enable 128.80. Observado 1204 Hexman 128. Você vai autorizar o 3597 para do Sierra Vida 366? Felizmente não, o comandante não era restrito pelo presidente de uma base naval de Aratu. Ok, mas tem 3 aí então. A 95-1 para o número 2 na aproximação, irá reduzir a velocidade para 230 nós, mantendo a proa de mar. 230, vai precisar voar a proa 50 por 20 milhas, ele está formado. 9591, reduzir a velocidade para 200 nós. 200 nós, 9591. Nós já passamos a área de Macatu, 3517. Ainda não emitiu, 3517. Mantenha presente o programa nas instruções do controle. Ok, aguarda. T597, curva direita na proa 230, limite será radial 270 Salvador. Confirmado. Agora é decoração. Afirmo direita na 230. Ok, 230. Nove cinco no ano, condições de voar na proa 005. Negativa 40, máxima que dá por mais 5 milhas. Então será programar um espera sobre a presente posição com curvas pela direita e separação com tráfego número 1 no procedimento. Ok, vai iniciar a órbita pela direita, então 959 ou 1050. 30 vetura 3, meu país, o ajuste na 04. 3014, 959. Nós 3, mantém escuro. Então, 3597, 14 milhas noroeste do Velho Salvador, reação navegação, voando Serra Vitor 366. 366, 3597. 3597, seguindo a distância 2500, autorizado para o procedimento da RNAV, reporta estabilizado. Sim, fará. Sou Salvador, que é o Gol, Golfo de Fonte, Vitor, Dom, Termo, Serendom, Nato, Conte. Fugiu o Golfo de Fonte. Pesado. E a fim de auxiliar o colega, 3597, tem quais são os vários direto 372? Autorizado, direto 372 e 3597. 372, muito obrigado. Obrigado. E 5973, esse ano de identificação chegada à área, se mantém em nível 050. Esse voo descendo para 050, chegada à área, de 5973. Na linha 225, esse ano de identificação, voa a Lagoinha, espera que você chegada bom, descendo para o nível 050. Rio 5973 para a Guarda Nação, após o estado, solicita voar na sua estado. Gente, aguarde a autorização para o procedimento VOR do pistão VR 5973, em princípio, mantém a proa de mar. Proa de mar e aguarda o Rio. Pode reassumir o 366, reduzido para 180, está uma 5-9. A NAC 5-9, autorizado para presente a revista 366, a redução, feita para 2500, é autorizado para o procedimento da RNAV, pistão 90. 372 Campa Vista, 3517. Procedimento também, torre 118, decimal 95. 395, bom dia. Por Salvador, bom dia. É o 3517, passo 372, Campa Vista, trem checado. 3517, é o estado autorizado Gol, pistola 0, gato 1, 0 graus, 079. Livre pouso 3517. Xanem 075, confirmado o plano. 0747. Ok, o plano não chegou pra mim ainda, previsto que chegue com 20 minutos de antecedência. E o senhor me chama novamente, por gentileza. 3517, livrão, você escuta onde é? Plano 3517, táxi via Alfa, Juliette, portão 04. 704. Xanem 075, não escuta ainda? S3, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, Autorizado o procedimento VOR da pista de emergência. Porto nacional estabilizado. Recebo para 2.1014. Autorizado VOR da pista de emergência. Porto estabilizado Rio 597. Boa noite, 65, bom dia, autorizado estrelar da BF, deixa para o nível 060. Sai 959, completo procedimento, chame torre, 118, destino 95. 395, 959. Obrigado, bom dia.